só escrever um papelzinho, colocar na caixinha lá de sugestões, que a gente vai procurar atender vocês, dentro do possível. Então o tema de hoje chama: tudo tem seu tempo certo para acontecer. De uma coisa podemos ter a certeza: na vida não existem nem antecipação, nem adiantamento, somente o tempo certo e propício para cada um de nós. Nós temos assim uma impetuosidade e uma ansiedade muito grande de querer que as coisas sempre aconteçam, né? Quando nós desejamos. Então a gente está querendo sempre resolver as coisas instantaneamente, né? E, infelizmente, quem dera que assim acontecessem, né? Mas infelizmente elas não acontecem assim. Isso eu falo não só no plano material, né? Que às vezes nós estamos buscando tantas coisas diferentes para nós, que cada um deseja para si, coisas materiais. A gente está sempre querendo coisas novas, cada vez coisas novas, né? Buscando atrás de coisas novas. E também no plano espiritual, que é uma das partes mais difíceis que a gente tem às vezes de colocar em prática e fazer com que elas aconteçam, né? E coisas espirituais são difíceis de acontecer por quê? Porque às vezes a gente não se apercebe delas quando elas acontecem. Então, uma coisa material, a gente luta tanto para ter, para conseguir, quero comprar um livro, né? Então a gente vai fazendo aquele esforço, vai guardando um dinheirinho dia a dia, chegar no dia, eu vou lá numa livraria e compro aquele livro que eu desejo. Então eu lutei, guardei um dinheiro e fui lá, realizei meu sonho, que é adquirir um livro, por exemplo. As coisas espirituais, elas infelizmente, às vezes elas não trazem esse sentimento de posse, né, que a gente acabou de conquistar. As coisas espirituais, elas denotam muito mais dificuldade para a gente, e às vezes a gente não tem tanta percepção possuir uma coisa material na mão, porque são coisas do nosso interior. E a gente acaba deixando-as de lado ou largando elas por causa disso, porque aparentemente não nos trazem sustentação, né? E é justamente nas coisas espirituais da vida que a gente vai ter sempre mais dificuldade de conquistá-las. Por quê? Porque são coisas que a gente vem guardando dentro da gente ao longo do tempo, ao longo desta vida, ao longo até de outras reencarnações. São coisas que estão muito intrínsecas, muito agarradas, né, dentro de cada um de nós, e para mudá-las é complicado. A gente tem que colocar muita energia, muita força, muita vontade, dedicação, disciplina, assim por diante. E a gente vê assim um exemplo bem prático aqui no centro que acontece. Vou dar um exemplo genérico, né? Não que isso sirva para vocês, mas por exemplo, as pessoas vêm aqui na casa às vezes querendo resolver um problema, né? E a nossa missão e o nosso objetivo é de ajudá-las a isso, né? Mas não necessariamente significa que a gente vai resolver o problema para elas, né? Por quê? Justamente porque são coisas internas, interiores de cada um. Então a gente não consegue adentrar dentro de uma pessoa e ir lá resolver o problema dela. Mas o que a casa faz, ela se disponibiliza a esse auxílio, a essa ajuda, né? Então a gente indica um caminho, indica atitudes, né? Indica mudanças, né? Que com certeza vão mudar aquilo que ela precisa. Então o que acontece? Então a pessoa vem às vezes na casa fazer uma consulta espiritual, e lógico, vai sair uma receita. Então ela tem uma série de atitudes, ela vai tomar água fluidificada, ela vai receber uma série de 8, 9, 10 passos, conforme a sua necessidade, seu problema, ela vai receber um tratamento de pirâmide, né? Então a casa dá um receituário, né? E daí o que acontece? As pessoas teriam que seguir esse receituário para começar a sua transformação, a sua mudança. E a gente percebe que as pessoas até na segunda etapa já não vêm mais, elas desaparecem. Então isso é uma prova de que as pessoas querem resolver a coisa instantaneamente. Se eu tiver dinheiro na mão, eu vou numa livraria, eu compro o livro na hora. Só dar o dinheiro e pegar o livro. Então eu consegui meu objetivo. Quando a gente fala de coisas interiores, a coisa ela não acontece assim. Ela vai acontecendo lentamente, em doses homeopáticas, né? E falando de homeopatia e de medicina convencional, é a mesma coisa, né? Quando eu tenho uma dor de cabeça forte, eu vou lá na farmácia com comprimido e resolvo meu problema na hora. Mas será que eu resolvi o problema na sua totalidade? Às vezes não. Daqui a pouco minha dor de cabeça está começando a bater de novo lá. A homeopatia, o que é? Uma medicina alternativa que ela vai cuidar do seu problema, só que num período muito longo. É um tratamento longo. Não se resolve tomando lá uma meia dúzia de comprimidos e, né, resolver o problema. Então, lógico, às vezes quando você está com aquela dor de cabeça iminente e está explodindo, a gente tem que apelar e tomar um comprimido para passar a dor. Mas o problema tem que ser tratado relativamente ao longo, né? Então tem todo aquele esforço, tem que ir lá comprar o remédio, ficar tomando as dosezinhas lá, sempre no mesmo horário, assim por diante. É uma coisa longa. Resolve? Resolve, mas depende de esforço, de doutrina, de disciplina, né? Seguir os horários, assim por diante. E na vida as coisas acontecem assim, tudo vem no seu tempo certo. Então, de nada adianta querer apressar as coisas, tudo vem no seu tempo certo, dentro do prazo que lhe foi previsto. Mas a natureza humana é muito impaciente, temos pressa em tudo, queremos que tudo aconteça e se resolva imediatamente, sem analisarmos se é possível ou não. Esse é um outro problema, né? Às vezes a gente quer que as coisas se realizem imediatamente, sem analisar se é possível ou não que elas aconteçam imediatamente. Às vezes eu desejo uma coisa tanto que a gente tem que levar um tempo a conquistar, para conseguir aquilo lá, né? Então a gente fica com aquela ansiedade tremenda, querendo que tudo se aconteça na hora, no momento que a gente deseja, né? Então as coisas não acontecem assim, elas vão sendo colocadas para a gente conforme a gente vai lutando, conforme a gente vai evoluindo, crescendo, assim por diante. O ser humano possui uma impetuosidade interior que nos impulsiona no avanço do crescimento. E ele deve ser sempre em todas as direções, física, moral e espiritual. Desejamos sempre, a todo instante, a todo momento, sermos sempre o melhor. Ou seja, a gente tem uma impetuosidade dentro de cada um de nós, a gente quer ser sempre o melhor, quer estar sempre bem e ser sempre o melhor. Isso aí, todo mundo quer isso, né? Ninguém vai querer estar pior, né? Ou numa situação pior. A gente quer ser e estar sempre melhor. É assim que a gente é. E é isso que impulsiona a gente para frente e faz com que a gente vai buscar as coisas, né? Aquilo que a gente deseja. E a gente não pode olhar só o lado físico, né? Só o lado material. A gente tem que cuidar do nosso lado espiritual, do nosso lado moral, crescimento, leitura, evolução em todos os sentidos. Senão a gente fica, né, pendente de um lado. Parece que fica faltando alguma coisa, não nos dá sustentabilidade. Mas querer que tudo aconteça a nossa maneira e nosso tempo tem um preço muito alto. Surgem atropelos, erros, por pura ansiedade e não aguardarmos o tempo certo, nos causando angústia, estresse, depressão e assim por diante, né? Ou seja, a gente quer manipular o tempo de uma certa forma, com tanta velocidade, e a vida vai numa velocidade e nós estamos em outra, às vezes. Ou vice-versa, né? Um mais, outros menos. Então, a coisa não fica numa sintonia perfeita. Não adianta a gente querer correr mais do que a vida nos oferece e vice-versa. Então, a gente tem que andar conforme a vida vai nos oferecendo as oportunidades de crescimento, né? Não adianta a gente querer crescer mais do que pode ou também não fazer nada, né? Ficar parado. Então, a gente fica em sintonias diferentes. Quando a gente consegue andar em sintonias diferentes, a coisa fica muito melhor. O tempo, como nos coloca sempre a espiritualidade, é um grande escultor e a paciência é o seu cinzel. Paciência é a nossa ferramenta. Saber equilibrar o tempo exterior com as nossas necessidades é dar o tempo certo de acontecimento das coisas. É uma atitude de crescimento, confiança em Deus e discernimento das leis universais. Outra coisa, né? Deus é Pai, é bom, é justo, né? Ele é o Pai. Como nós somos pais de uma família, os outros são filhos, assim por diante. Se a gente é pai, nós queremos ser sempre o melhor aos filhos. Então, se a gente não tem confiança em Deus, naquilo que Ele coloca em nossa caminhada, de que as coisas vêm no nosso tempo certo, de acordo com o que a gente precisa realmente, então aí fica difícil, né? Então, a gente está indo contra a confiança que Deus Pai coloca na nossa caminhada. Então, a gente tem que ter confiança em Deus e saber que Ele vai colocar para a gente tudo no momento certo. O problema é que, às vezes, a gente esquece da lei da reencarnação, né? A gente quer resolver tudo a todo momento, a todo instante, né? Uma única vida, né? Por isso que a gente fica tão ansioso, angustioso, né? E comete burradas na vida por causa disso. A gente quer fazer tudo numa correria tremenda, pensando que a vida aqui é uma só, se resume em uma única vida, né? Então, se a gente busca alguns conhecimentos a mais, que vão abrindo a nossa mente, a nossa cabeça, né? A gente vai vendo que a gente não precisa correr tão desenfreadamente para querer que as coisas aconteçam para ontem, né? A gente não pode ficar parado, mas também vamos dar tempo para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Mas o que fazer então com a nossa personalidade tão desejosa e ansiosa em exercer o controle do tempo? Assim como não podemos ficar sem fazer nada, também não podemos nos enchermos de angústia e ansiedade por as coisas que não acontecem como queremos, né? Então é aquela coisa, tem que ter um meio termo, né? Não adianta ficar parado sem fazer nada para me mudar, para querer que as coisas aconteçam, mas também não posso sair desesperadamente querendo fazer tudo para ontem, né? A coisa tem que ser feita com calma. Podemos criar metas e objetivos para cada um de nós e colocarmos nossa energia controlada, que tudo vai acontecendo gradativamente no seu momento certo, conforme as possibilidades de cada um, ou seja, cada um ao seu passo, respeitando nossos limites. Tem isso também, né? Às vezes a gente tem o hábito de ficar olhando os vizinhos, né? Ah, porque o cara tá assim, porque o cara tá assado, porque o cara... Olha lá como é que ele tá. E eu tô ruim, né? E olha como é que o outro tá, e eu tô ruim. Não adianta a gente ficar fazendo essas comparações. Cada um leva a sua vida individual. Cabe a gente, então, achar o nosso passo correto, seguir adiante, e as coisas vão acontecer igualmente, cada um no seu tempo. Lembramos que nem sequer uma folha da árvore cai se não for a vontade divina, e que Deus é Pai, é justo, bom e deseja o melhor nosso caminho evolutivo, vamos permitir que os seus desígnios sejam colocados em nossa vida e busquemos a compreensão e entendimento de tudo que vem até nós. Então, às vezes, acontecem coisas para nós que a gente não compreende ou não aceita. Não adianta a gente não aceitar. O que a gente tem que fazer é procurar por que essas coisas acontecem, por que a vida é assim, por que a vida não é. Porque Deus Pai está colocando para cada um de nós, conforme a nossa possibilidade, conforme a nossa... Né, cada um carrega a sua cruz, conforme ele pode carregar. Né? Deus não vai matar ninguém, que vai dar uma cruz tão pesada que a gente não consiga carregar. Então, a gente tem que ter essas compreensões. Se alguma coisa me acontece que eu não aceito de maneira nenhuma, vamos saber por que elas estão acontecendo, né? Buscar o porquê. Então devemos aceitar a ação do tempo e aprender que esperar é uma arte, é uma grande evolução espiritual para um mundo onde tudo tem prazo, né? Tudo, a gente fala, tudo é com prazo, né? Perceberam, né? Até os prazos de validade estão nas prateleiras lá dos alimentos, tudo tem prazo. E o nosso prazo qual é? Nós não temos prazo para nada, o nosso prazo é eterno, né? Então, às vezes, a gente quer comparar o nosso prazo, que é tão grande, com coisas pequenas. A gente quer se colocar no mesmo prazo de tudo que está ao nosso redor. O nosso prazo, ele é eterno. Então, a humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante, devendo cada indivíduo absorvê-las, absorver a sementeira de acordo com a sua possibilidade e habilidades existenciais. Uma outra coisa muito importante é, além de dar tempo certo a nós, que nós possamos dar tempo certo aos outros, né? Vou dar um exemplo da minha família. Eu e a minha esposa trabalhamos aqui na casa, né? Então, se os pais querem o melhor para os seus filhos, o que a gente deseja? Que os nossos filhos também viessem ao centro, participassem conosco, mas não vem de jeito nenhum. Não que eles não queiram vir. Daí a gente fica pensando, né? Poxa vida, eu comecei a praticar espiritualidade, espiritismo, depois entre 35 e 40 anos de idade, né? Por que será? Que talvez esse tenha sido o meu tempo, o meu momento, né? Então não adianta a gente querer pegar as coisas, né? E embuti-las, né? Enfiá-las por goela abaixo nos outros. Cada um vai ter seu tempo certo, né? Então assim que a gente pensa, né? Cada um possa ter seu tempo certo e que a gente também possa estender isso aos outros, né? A gente tem a... se a possibilidade e a oportunidade de oferecer isso a eles, mas tem que respeitar quando as pessoas não querem, né? Por quê? Talvez não esteja no seu tempo certo. Para falar mais um pouquinho desse assunto, eu vou chamar o Mickey.